O Noite 96, contato radar, subiu manter o nível 370, saiu da Pouca. Pouca, sobe manter o 370, gol 896. Boa noite, 5317. Noite, trip 5317, contato radar. Submantém a nível de voo 380, saída Momo. Momo 380, câmbio. 29.6, chama o centro Recife, frequência 126.85, bom dia. 2.685, obrigado, bom dia. 5.317, Recife 126.85, bom dia. 2.085, bom dia, senhor, até a próxima. É,